O Cubo, bem-vindos. Just a song, there's a song. Staring through me. Thank you.

O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas.